bom dia. Whisky Juliette Eco, no hotel do Revox. Muito obrigado. Sim, sim, bom dia. Alfa, bom dia, Tandres 601. São 3601, prossiga. Tem a saída prevista para São Paulo, por gentileza? Em qual seria a rota? Vai justamente para o Zulu 10, Bridge, após para o Zulu 96. Ainda dá a Euleta Bridge, após prossegue para o Zulu 96 e conforme, ok? Claro.